se li. Son sorrive você nas ruínas desse mundo. Sentimento de confusão pode ser profundo. E eu sei que você vai precisar de mim com você. Mas eu estou me perdendo e acho que você também vai me perder. A magia me mantém vivo, mas também me enlouquece. Eu tenho que salvar você, mas quem é que me salva? Me perdoa pelo que eu possa fazer quando eu não me lembrar de você. Marceline, eu estou me sentindo desaparecer. Eu não me lembro quem me fez dizer, mas eu me lembro que te vi nada boa. Eu juro não fui eu, foi a coroa. A magia me tem vivo, mas também me enlouquece. E eu tenho que salvar você, mas quem é que me salva? Me perdoa pelo que eu possa fazer quando eu não me lembrar de você.